Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Começa tu, já gravaste, estás a gravar. É, muito bem. Este ano são os professores que vão dar início ao espetáculo. Ei. E que estão ao tema popular português com arranjos de Artur Caldeira. Sabes quem é? Não, nem eu. Alberto Jorge. No cordeão, Arnaldo Fonseca. Na percussão, Manuel Silva. No teclado, José Manuel Mota. Bom dia. Nas guitarras, Nuno Zidão e Cesário Freitas. Fiquem com Nina Vamos Ouvir. Muito bem. O que é que estás? Eu ia perguntar, e ao telemóvel, quem é que estava? Gargalhada, gargalhada. Diz boa noite aos senhores. Boa noite. Ou boa tarde. Não te esqueças de ligar os telemóveis. É verdade, o meu está aqui mesmo perto, não faz bom. Ora, boa noite, meus senhores. Bem-vindos à 45ª emissão. Ah, és tu, diz tu, pá. Ah, olá, caros ouvintes. Bem-vindos à 45ª... Ah, diz tu. Não, diz tu. Não, diz tu. Não, e o caraças. Sim. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos à 45ª edição do Escolhes Tu, eu escolho eu. Nunca estou a dizer, de certeza. Oh, já disseste? Ah, já disse. Tens de dizer o dia de hoje e da manhã. Ora bem, o dia de hoje é o dia anterior ao dia amanhã. Ora, muito bem. Sabendo que o da manhã é um dia depois do dia hoje. Portanto, muito, ora, muito bem visto. Vamos calcular que amanhã será dia 6 de agosto. Hoje, imagina só. São 5, serão, se não participam. Isto é apenas imaginando, como é lógico, não é? Ora bem, estivemos de volta. E eu estava estamos de volta, porque tínhamos ido embora, tinha sido intervalo, fomos na semana passada. Ah, está bem, está. É, foi isso. E eu estava com muitas saudades de vos fazer companhia. Ah, tu estás de volta, porque andaste esta semana para estar à toura. Ah, e que toura. Gargalhada. Fala mais perto. Sim, assim. Estás igual, pessoal. Sim. Só porque me cheguei 2 minutos para a frente. Ah, nem mais para a frente, é um bocadinho mais para baixo, pois o microfone está mais baixo. Não, também não é tão. Vamos lá, fala. Pronto, faz o teu resumo da semana, que desta vez tens de fazer, porque é diferente das outras. Foi uma semana diferente. Foi uma semana em que, como puderam ver, houve várias coisas a acontecer, não é? A saída de alguns locutores, a chegada de outros, e ainda a chegada de outros que ainda não foram anunciados. Nem hoje, e amanhã também não serão, por isso pode ser isto, pronto, coisa. Porque ainda não foram anunciados, de facto. Só vão ser amanhã, ou seja, domingo, só o do acordeão. Exatamente. O que dizes? Toca bem o homem? É bem, eu consigo fazer melhor, mas... Ah, claro! Mas ele... Eu não protesto fazer. Porque isso ninguém faz melhor. Protesto, ele tocava bemzinho. Ah, sim, toca bem. Safa-se. Desarrasca-se bem. É só um professor. Safa-se. Desarrasca-se bem, sim. Fala lá então do entradas, se não foram anunciadas. Posso dizer como ser um amigo de México. Já não vais começar a falar estrangeiro, pois não? Não, que ideia! Ah, neta. Vá bem! Ah, eu estrangeiro, nem não pensar! Tinha tocar. Sim. Pronto, e então, vamos ter aqui o Francisco de Guadalajara, México. Vamos ter os Serranos, um grupo mítico brasileiro, gaúcho, que vai então a partir do próximo mês de setembro, mais especificamente a partir do dia. primeiro sábado de setembro, que se não estou enganado, dia 3. Dia. Não sei, depois faço contas. Pois, mas acho que sim. Sim. E mais? Pronto. É isso, e são essas as novidades para já. Haverá mais. Para talvez... já! Ouviram o pormenor! Pois, para já! 3 de setembro é o primeiro sábado, ué. É? 3 de setembro é o primeiro sábado. Pois. 3 é o primeiro sábado de setembro. Mas há mais! Vai haver mais, mas eu não digo tudo. Já há mais coisas confirmadas? Na altura eu digo, está bem? E vocês depois vão ver aqui na página que vai ser atualizado. Com a lista de estreias, mas há muita coisa nova. Bué de cenas. Bué de cenas. Bué de mil cenas. Então se calhar falavas a tua primeira música. Radio Gaga Gaga Gaga. Não, isso é versões portuguesas de músicas de Queen. Para explicar aos nossos ouvintes, desta vez, em vez de terem a habitual palhaçada de Zé Ceguinho a tocar no órgão ou de Tal Bolhas na sua guitarra, que não tocou nada de jeito, vamos ter um fundo musical de uma escola de música de Vila Nova de Gaia. Uma festa de uma escola de música. Não sei se ouvem, devem ouvir assim no fundo. Pronto, fica bonito. Sabem lá, o microfone é meu, não é teu. Então fala lá. Minha primeira escolha de hoje. Começamos a emissão com. Aquilo que falas outra vez, foi interrompido. Começamos a emissão com uma versão dos professores da referida escola de meninas. Vamos ouvir. Então. Pronto. Vamos então ficar. Agora temos o coro infantil com 3 versões próprias de músicas dos famosos já extintos Queen. Sabes de que país era o Freddie Mercury? Eu falei nisso na biografia da semana. Não. Nem eu. Anda lá, já me lembro. E diziam então. Tu achas que me interrompesses? Vamos então seguir com. Não com... nada. Com a primeira escolha de hoje, Fernando Santana. Engraçado, Fernando Santana. Ana. Luciana. Que giro. Ana. Ana foi. Tadinhos, estão tu se calhar, os ouvintes, tens-me avisar, faz assim, mandas uma cotovelada, que é que quem diz, mete mais alto, porque assim baixinho os ouvintes escutam, mas não percebem. Eu estava a pensar, vagabundo, cão, tão novos e já insultando-se desta maneira. Estou a falar dos direitos dos animais, queres ouvir? Ainda não é já. Esta parte não percebes que é dos animais, mas é. Sim. Ué, vão estar em casa, depois se cumpriu. Pronto. Mas dizia eu que vamos tentar ficar com Ana de Fernando Santana. Porquê que eu escolhi esta música Ana de Fernando Santana? Ora diz lá, ó Joana. Por acaso não esta é? Esta música passou nos códigos da semana passada. Ai, passou. Então não passou. Naquela montagem que aquele senhor fez para a Marta. Ah, passou. Passou. Sim. Pronto. Bem, é assim. Quando eu era pequenino, eu gostava de uma Ana. Eu gostava de uma Ana. E foi numa dessas festas. Que encontrei uma cassete que tinha essa mesma música. Comprei a referida cassete e trouxe-a para casa. Trouxe-la. E trouxe-la para casa. E depois ouvi a música e pensei, olha, isto pode ser para a Ana. Pronto, e foi assim. Que cassete? Uma cassete de música variada portuguesa. Cassete áudio. Exatamente. Fita magnética. Exatamente. E foi só para não dizer... Encontrei na referida festa uma fita magnética de áudio. Tá. Só para não ser assim tão extenso, não é? Não é que eu não gosto de coisas, não é? Mas pronto. Quando é uma expressão popular, não é que eu não gosto de nós, mas sabe, pronto, agora não me apeteceu, pronto. Não é verdade? Olá? Estás aí? Estou atento aos amigos. Thank you. Estava ali um. Ei! Muito bem. Agora está a menina mais pequenina a levantar um... Ah, não, por acaso é o menino ao lado, a levantar um cartaz a dizer: os animais são nossos amigos, por isso é que eu gosto do Zé Zéguinho. Bom, vamos ouvir o Nando... Sabes de que ano é isto, ao menos? 1990 e 0. Isso já não é nada, mas também... A gente faz conta. Não é? Sim. Eu estou aqui à procura. Ah, mas tenho aqui o coelho. Pronto, é só, pois vês. Vamos então ouvir, disto. Não é esta, não, então, é a música de Fernando Santana, Ana. É como se chama a música, chama-se Ana. Tem mente... Ah, esta a música que eu estou a dizer que eu quero que eu escolhi. A música do escolhi ou a música que eu escolhi? A música que tu escolheste é que vamos escutar de seguida. Não é isso, mas tu perguntaste que ano é que é a música do escolhi. A tua! Ah, é do BT4. Isto é de 90, Friends Will Be Friends. Acho que é de mais cedo. Bem, não interessa. 1994, portanto. Sim, é, 1994. E eu lembro que eu gosto da música Fernando Santana com Ana. E voltamos daqui a bocadinho, não é? É. Ou não? Repara o fade out que eu vou fazer. Já acabaste? Já. Pronto, está feito. Ah, não. Fade out na escola de música. Ah, muito bom. É difícil, não tem mais baixo na televisão. Mas outra vez. Diz Fernando Santana. Fernando Santana com Ana. Às vezes que digo que te quero ter. Agora, Fabinho. Ah, que eu sou um técnico em que é agora. Eu sempre tenho mais baixo e mais alto. Sim, senhor. É. Olha para esse sol. Ou não é? Nice for a spring. Esta é a música que o Benfica não canta há muito tempo. Pum, pum, pum. Sabes uma história que eu soube há pouco? Não. Então eu vou-te contar. Conta, conta, conta, conta, conta, conta. Ai, se ficar ali. Não é preciso tirar daqui o som. Pois, sabes alguém que está fazendo. Sabes quem é a Mila Kunis? Não. Kunis? Não. É uma atriz. É? Estava com Justin Timberlake, que esse já depois sabes quem é, só por causa da Britney Spears, em Friends with Benefits. Ah, convém dizer que o Zé Serinho já recebeu uma prenda. A Britney Spears Wandon Circus. O original, não é? Foi? Pois é. Mila Kunis adormeceu em plenas gravações de Friends with Benefits durante uma cena de sexo com Justin Timberlake. Posso rir, é verdade? Espetáculo. Pode parecer impossível para qualquer pessoa, mas a atriz diz que o filme tem tantas cenas deste género que até é normal que tenha acontecido. Já no fim das gravações, diz ela, estávamos a filmar a cena de sexo em casa do pai dele. O meu dia já ia para aí nas 18 horas, 17 das quais a gravar este tipo de cena. Eu estava deitada e ele estava a beijar nas costas e eu pensei, vou só fechar os olhos por um minuto. Quando dei por mim, estava a cena gravada, ou seja, dormi mesmo uma sesta. As cenas de sexo foram todas deixadas para o fim das gravações por opção dos atores. Justin Timberlake explicou porquê ao Total Film. Quisemos empurrar tudo para o fim porque vimos que havia muita coisa para fazer, muitas cenas de sexo. Quer dizer, já estava tão habituada que até adormeceu. Sabes que esta... Nas cenas de sexo havia muita coisa para fazer. Ah, malandro. Sabes que esta semana morreu o irmão de Sócrates? A sério? Na outra semana foi o pai, a semana foi o irmão. Porque eu estava um, perdeu as eleições, passado os anos como morre o pai e agora perdeu o irmão. Tá bom, lá para o teu amigo. É pena ver pessoas que. Pronto, é pena cada pessoa que perde a vida, mas digo-te uma coisa. Eu não conheço como pessoa, mas está a pagar entre os. Está bem, está. Tá. É verdade. É, pois. É morrer o pai e o irmão, faz fez justiça. Que lindo que isso vai. Agora! Eu para aquela pessoa não tenho piedade nenhuma. Ganhaste uma obsessão com o homem. Qualquer dia. Daqui a uns tempos eu quero ver a suplicar por ele. Mas vamos lá. Não. Por ele não. E agora? Parece magia! Eu disse. Já sei, eu fui ver isso. Só não postia. E um dia vou mostrar aos ouvintes uma coisa que o Carlos gravou sobre o reclamo da sonoplastia. Bom, vamos continuar com o nosso programa, que este programa é de nível. Isto faz demorar as ondas de choque, não sei porquê. As suas traduções. É um bocado, é. Porquê é que fazes ondas de choque? Porque será? Bom, aí tu não sabes. Pois, tu não sabes qual é a música a seguir. Mas é dela. Ai, a música a seguir é tua, não é minha? Ah! É tua, é delas. Está a ver? Isto é telepatia, isto é bruxaria. Telepatia da sonoplastia. Olha, sabes, eu um dia fui a Coimbra. Ah, é? Eu já fui tantos dias. Hã? Eu já fui tantos dias a Coimbra. Pronto, e nesse dia cheguei lá. E não estava sol. Estava chuva. Vim embora. Engraçado, mas acontece as armas ao contrário. Não, é uma história bonita, não é? É uma história bonita. Vais à Lua hoje? Dá para talvez sim, talvez sim. Pronto, se apanhas o metro, dizem-me que eu vou voltar. Acho que já não. Acho que dizem que o táxi é mais rápido, chegar lá. Epá, eu vou de barco, sabes? Ora bem, vou-te contar histórias. Vou-te pedir opiniões, perguntar depois. Canta-me histórias. Não era o que ias fazer? Como é que é a música? Canta-me histórias. Canta-me histórias. Ah, já sei. Por exemplo, tu estás a olhar por outros, estás a observar o que fazem e o que não fazem. Não estás sempre a olhar, mas reparas em muita coisa que se passa à tua volta. Sim. E até há momentos em que tu és útil. Por exemplo, saber onde está não sei quem, que essa pessoa pergunta e não sabe, e tu ajudas. Está distraído, está um babalandão a tocar e tu avisas, porque como já por ti estás atento. E então reparas que o telemóvel está a tocar e a pessoa adora o telemóvel, nem sequer se apercebe. Em certas situações és útil, mas o que te respondem é: estás sempre a olhar para mim, é o direito à privacidade que cada um de nós tem, não se pode olhar. O que é que tu achas disso? Uma pessoa que é observador já de si faz mal, não é? Está invadindo a privacidade dos outros, então não posso olhar para lá nenhum, só posso olhar para a coisa que tem à minha frente. Depende da forma, depende da intensidade com que tu fazes. Se é uma vez por outra, consegue agora se é assim, ou se é assim. Ser observador é muito complicado. Porque quando uma pessoa é alertada várias vezes pela mesma pessoa, por que é que for, ou por estar a móvel ou por uma coisa qualquer que dá. Por exemplo, no outro dia, eu estou a falar disso, é coisa real. Essa tal minha colega estava a escrever e depois de repente baixou-se e meteu a mão na cabeça e com os olhos fechados. E eu perguntei: estás bem? E ela: fogo! Deixa-me, vou meter aqui uma cortina à frente. Eu: olha, caras, eu estou a ver assim e estou a perguntar se estás bem, estou a cuidar por ti. Ah, está bem, pronto, mas não, estou bem, obrigada. Uma pessoa está a olhar para um computador, de repente abaixa-se, mete a mão na cabeça, mas estava só a pensar no que é que ia escrever a seguir. Mas eu fiz uma pergunta normal, já estou a controlar. Ainda hoje me disseram, hoje estar. Que é o direito à privacidade que cada um tem. Meu fogo, olha, estou proibido de olhar agora. Só posso olhar para o que está à minha frente, não posso olhar para mais nada. Ah, essa paciência. Pronto. E porquê é que eu estou a falar nisto? Sabes? Eu conheço a pessoa, não? Não. Ah, pensei que conhecesse. Agora, porquê é que eu estou a falar nisto? Sabes? Não. Porque vou responder à tua música de Fernando Santana com uma canção de. Fernando Santana. Hã? Ah. O que é que tu ia dizer? Fernando Santana. Fernando Santana! Ah, que bonito. Porque para essas coisas todas, eu costumo ser. Está bem, sim. Vocês falem ao que quiserem, porque eu não faço as coisas que mandado, sei que não faço. Quando me corrigem e eu vejo. Bravo! Bravo! Cadê? Agora quero ver a palavra do meu texto. Apareceu ali o cartaz a dizer: os animais têm direitos. Quais são os direitos que queres? O que é que eu ia dizer? Ah! Quando é para corrigir e quando apresentam fundamentos lógicos, eu ouço, calmo e corrijo. Quando põe-se a falar de maneira, coisas que eu acho sinceramente estupidezes ou exagero, não é estupidez, eu compreendo. Eu, para mim, eu não gosto de segredos e partir as coisas e não sou pessoas de. Ai, não te metas, que não tem nada a ver contigo, não tens nada a ver com isso. Não sou assim. Mas há pessoas que eu percebo que têm coisas que, suas. Mas também exagerado foi. Estar a olhar, já estou invadido de privacidade. Amém. Mas olha que eu acho que aí depende de como as coisas são feitas. Mas a ideia que me dás é um observador em exagero. Para ti sou. E para algum, para duas de lá sou. Para outros não. Depende da perspectiva de cada um. Se calhar talvez porque também não precisas tanto, não os observas tanto. Observo que isto há. Eu não observo por propósito. Já olho, vou, já fiz a gente. Já olho, já naturalidade. Há uma coisa que eu ouço, que chego, vejo se é alguém que eu quero que venha à minha beira e olho. Mas não posso. O que é que eu já vou dizer? Para essas coisas todas, o que é que eu vou dizer? Quero lá saber. E então o Fernando Santana tem uma música que chama. Quero. Não sabes? Lá saber. Que falem. Ah. Sabes falar? Não. Nem eu. Vamos ver. Ah, agora não vamos ouvir, prefiro ouvir a guitarra. Pronto. Vamos ouvir Fernando Santana com a melodia de 1998. Quero lá saber que falem. Pode Olá. Ser? Não. Então não vamos, senão vamos ouvir um bocadinho a guitarra. Pronto, já ouvimos. Quero lá saber que. Olha este fade out. Quero lá saber que falem de Fernando Santana. dia tiveres saudades de mim, manda-me uma carta, por favor. Eu prometo que irei ao teu encontro e estarei sempre pronto para te dar meu amor. É que o tempo passou e eu não esqueci os momentos bonitos que passamos. Quero voltar para junto de ti, voltar a ser feliz como outrora fomos. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos, se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos, se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Querem esquecer-me, não posso. O desejo é mais forte do que eu. Tu és a mulher da minha vida, és a coisa mais querida que me aconteceu. É que o tempo passou e eu não esqueci os momentos bonitos que passamos. Quero voltar para junto de ti, voltar a ser feliz como outrora fomos. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos, se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos, se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber que falem, que digam que enlouqueci. A vida é feita de enganos, se eu tiver que me enganar, que seja de amor por ti. Quero lá saber. Já está a gravar. Que música é esta? Obrigatório saber. Pá, um marco histórico nas nossas vidas. Na minha, pelo menos. Ou da sociedade? Ora, aí está a música que abriu a primeira peça. Ah. Que eu ensinei e escrevi. Sabias? Em 2003. Que o técnico de um Luzes passou a técnico de som improvisado porque a técnica de som não apareceu. Já na altura havia essa responsabilidade das pessoas, é, não é? É verdade. E esta música era do Caçador. Era o Cesário que tocava no... Na gravação. Ah, não te disse a música que é agora. Onda Choque, contagem final. Manteve a postura, é isso que eu estava a dizer. Não manteve a postura. Não, retirou-se da sua postura. idade é que tem, para aí? Ai, 18. Ah, então já é outra história. Porquê? Era mais espantoso se tivesse pai 12 anos, pá, imagina. Burros, pá, nunca vou. O que é que estás a ver? Enquanto não acabou, lá eu matei de palmas. Quando ela acabou, ainda ficaram à espera. Deixa eu ver se agora que acabou mesmo. Ah, que a gente tão sem nível, sem cultura como tu, não é? Se tu estivesse lá. Vem, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu estou a dizer que tu tens cultura. Sem, gente, sem cultura como tu tens. Ah! E vem o desatino. Fala. Eu, desatino? Quem é que tu? Dá a televisão. Ah. Não é que é, quando entrares os violinos. Fala lá das ondas de choque, ao bocado falaste nelas e nem sabias que a música seguinte era. Que foi isto? Tem criança no... Ah. Na plateia. Bom, contagem final. Música... It's a final countdown. É essa? É. Ah, é trazida, ai que gira. Trazida, é. Sim, trazida. Bem, eu escolhi esta música porquê? Sabendo que não... Vamos fazer um fade out? Sim, continua. Deixa-me. Olha que os ouvintes vão deixar de ouvir este programa. Muito bem! Agora é uma sozinha, pode ser que saia ali. Bem. Estava bem. Sei porque é que estás ali. Nós quando cantamos a mesma coisa. Aqueles indivíduos lá dos Coelhos do Escuro a tocar piano. Ai, aquilo não tocava nada, pô. Chegou o fone. É verdade. Já não se usa disto. Vem aí o caminhão tira. Que na altura estava lá e não apercebi nenhum caminhão a passar, mas agora. Acho que passou lá. Vão lá, pá, do comboio, sem do caminhão. Começa em volta, não é? É, é só a seguir. Contagem final. Bem, eu como sabia que nós íamos ouvir isto hoje. Não, eu escolhi esta música porque. Vamos ter um palco. Essa é bom. Conheci. Não conheci a música. Foi um alfabeto. Tu deves conhecer. É do ano passado. 2009. Bem, ano passado, 2009. É uma coisa. Porquê é que escolheste Onda Choque, pá? Tem que ouvir isto. Eu faço-lhe a pergunta, mas depois meto música para ele não falar. Conhece? Quando ela começar a cantar. Olha, dito, é raro. Mas gostei mais de ouvir a rapariga que vai cantar do que o original, porque eu não conheci o original, mas foi eu ouvi-lo esta semana e gosto mais desta versão. Gosto desta voz. She's Que idade é que a caixa tem? 14, parece. 14, 15. Porquê? Não, ia dizer que começam desde cedo, mas... É, adolescente, pronto. Começam desde cedo a quê? Ah, cantar em inglês. Ah, é, como para a frente é que se tinha que cantar em inglês. Defesa da música nacional, é? Isto é produto nacional. Eu acho muito bem. Olha, o teu clube jogou sem português na quarta-feira. Eu também acho bem, defesa nacional. Há uma coisa que ainda não percebo, porque é que nós não somos colónia dos Estados Unidos? Mas é engraçado que na Seleção Nacional de Futebol, ontem foram os convocados, mais metade joga cá. Apesar destes, dos estrangeiros todos, mais metade dos convocados ainda joga cá. É? É, tem sido assim, pelo menos. 4 do Porto, 4 de Sporting, 2 de Braga e 1 de Benfica. Há um português do Benfica? O Eduardo. Ah. Foi contratado ao Génova, senão não havia nenhum na seleção. Não há também porque o Carlos Martins está lesionado, senão ia para a seleção. Pois. Fala lá, Dodo Choque, pá. 8 minutos e meio, já vamos nisto. Estou muito para o nosso mais baixo, senão não consigo falar. Ah, também. Ora bem, a música do Dodo Choque. Eu escolhi esta música do Dodo Choque porquê? Primeiro porque me reporta muito à minha infância mesmo. Para ter uma ideia, os Onda Choque surgiu em 87 e eu surgi em 86. Pronto. Tu surgiste. Eu sou muito antigo, 1925. Não, o meu surgimento... Se eu quiser dar os parabéns, para o ano faço 87. O meu surgimento para o mundo do mundo foi em 1986. E então eles surgiram um ano depois e gravaram numa fita magnética áudio, numa cassete. Gravaram esta música, eles gravaram várias, mas esta foi a contagem final. E porquê é que eu escolhi esta música? Primeiro porque há uma que eu tenho muitas saudades. Eu tenho muitas saudades dos Europe e The Final Countdown. The Europe. Or is our Europe? Okay. Europe. Okay. The Final Countdown. E porquê? Eu lembro desta música quando era mesmo pequeno, quando para mim na altura deitar-me às 11h30 meia-noite. Era o máximo. A partir de meio-dia era muito tarde. A sério, para mim era. Estamos a falar de que ano? Pai, 94, 95. Ai, não. Na altura, para mim era. Dava os patinhos, passava um pouco para o cama. Na altura era mais o Vitinho. O Vitinho, ainda não. Era o Vitinho. Está. É. Não. Ah, já cantamos isso aqui. Já. Pois. Não há da música, não é tudo? Eu percebi. Mas é engraçado, sabes que acho que foi a única coisa que a rádio me fez perder. Eu ganhei muita coisa com a rádio, mas acho que só uma perdi. Deitar cedo e cedo erguer? Não, cedo erguer continuas. Pois. Ou deitar cedo é que não. Aliás, o cedo erguer se calhar até me ergo mais cedo. Sim. Porque, pronto, mas também, mas deito-me mais tarde. Uma das guitarras é da turma da Marta e da Azeite. Ah, é? Era. Sim. E eu de facto, não sei, acho que foi a única coisa que eu eventualmente ter perdido, porque... É a prima da Catarina Furtado. É? É. Direto. Esta? Sim. Não, a da guitarra. A da turma da coisa. Dá assim. Tens de me apresentar, quer dizer... Ainda não conheces, é na Yale Storyteller, mas foi no próprio dia que eu disse que não, porque não sei o que, não sei o que. Percebeste? Sim, percebi. Gostava de conhecer a Catarina Furtado. Ela é prima, não anda sempre com ela. Anda por cima a Catarina em Lisboa e ela cá é um bocado difícil. Mas sempre a dar já no meu telemóvel. Oh, Cati! Está tudo fixe! Está tudo nice, a boa da cool. Vamos curtir umas garinhas. Então, já foste hoje às Águas Furtadas, não é? Ah, fala lá, Dona Choque. Ah, vou-te furtar, anda cá. A ver se dizer vou... Se és vou-te... Por acaso. Furnicar. Diz lá. Bravo! É uma coletânea, de música alemã. Oh, vem os soldadinhos chumbo. Olha, ali sabe o mesmo tempo que eu, soldadinhos chumbo. Pedinhos. Eu gosto dessa filha de mint. Parece-me de mint. É de onde? Quem fala assim? Vamos curtir boas cenas! Ali no órgão, um homem que teve no Storyteller. Não foste tu, nem eu, por isso é muito difícil saber quem foi. Ah! Assim é. 25. porcaria de melodia ficou-me na cabeça. Melodia? Ando a cantar isso todos os dias. A parte do pessoal de enxumo. Então, na altura, acordavas assim? Até surgir a rádio, havia alturas em que eu acordava às 7, havia alturas em que eu acordava às 11, mas assim, eu nunca gostei de acordar muito tarde. Mas não sei, sabes, é aquela coisa... não sei explicar, a verdade é que eu sempre tive... Como é que é dizer? Sempre tive... essa coisa para mim, duas da manhã já era o máximo, era tarde. E eras o único. Depois, essa regra começou a esbater-se. Para mim, duas da manhã é um horário ainda perfeitamente normal. Para mim, meia-noite e meia é que é cedo, agora. E pronto. É estranho. Tenho pena, mas... Então, transporta-me a essa altura. Transporta-me à altura dos giradiscos. Eu ouvia, tinha lá uma série de discos dos Unashot. Pronto. Está bem. Vamos para um intervalo? Não vamos. Não ouvimos a música dos Unashot, vamos já para o intervalo. Não ouvimos nada. Ai, caraças já! Não vamos nada, vamos ouvir a música Zona Choque e depois teremos um curto intervalo. Ah, pronto, então depois logo se vê. Então, até já! Até já! Mais um feirinho. Deixe depois ver se eu estou decidido agora. Vai haver intervalo ou não? Vai haver intervalo. Vai? Então pronto, intervalo. coisa aqui tá preta. Tá coisa aqui tá preta. A coisa tá feia. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Repara só... Ah, tenho que meter isto bem. Repara só no Fabi. Hã? Que tem? Diz lá, tu hoje estás a reparar que eu sou um técnico de categoria. Uma categoria, há um bocado... Ei, olha mais um Feidini. Vamos baixar o som. Hã? Isto foi? Foi. Bom. É para eu falar? É. Já agora, pode ser que fiz. Faz o sacrifício, fala que eu faço o sacrifício do teu vídeo. Então isto é assim. Eu não te posso ver, caralho. Ainda não te contei, mas não tem nada a ver com a música, mas vai, vou dar a volta e já te chegar lá. A explicação da música. Vieste com muito a minha casa. E eu ainda... Ora, é mesmo por causa disso. Bravo, bravo, não é nada disso. É que... Eu já não estou contigo desde o dia da última gravação, foi no dia 27 de julho. Yeah. O que eu ainda não te contei, vais ficar a saber. Lembras-te? Não te lembras nada, mas pronto, diz que sim. Quais foram as minhas três cores da semana passada? São aquela, a outra e a coisa. Pronto. Aquela foi a Resistências. A outra foi a Wish You Were Here. E a terceira outra. Não, a terceira outra foi a Wish You Were Here. A segunda outra foi do Nirvana Smells Like Teen Spirit. Estás a ver como eu sei? Ouvi hoje a primeira parte dos Códigos que eu por isso ainda tenho fresco. Não, não é por causa disso. Lembras que eram os aniversários da Marta e 22 de junho, parte 1. Sim. No dia 29, portanto, a emissão foi no dia 30, no dia anterior era o aniversário do... Sim, dia 29. Com o que é que eu passei a tarde 29 a falar? Para o aniversariante. Tenho que acabar o ar, peraí. Um regresso a uma conversa com quem já não falava há muito tempo e foi giro ser a tarde dia de anos lá à conversa. Foi bonito, estou-te a dizer, foi bonito. Como tu sabes, os ouvintes que ouvem... Olha a nota que eu vou dizer agora. Os ouvintes escutaram todas as emissões dos Códigos Fiscais, olho eu. Ouvir todas, sabem? A não ser eu, ninguém ouviu. Bom, gostei da voz deste mesmo. Tu deixa a parte quando se enganou. Essa bailarina era do chão. Dança bailarina, tocada em cartão. Tu não dá para ver, mas não é só a voz dele, é... Ele está com uma vontade em palco e ri-se e abre os olhos e anda assim às voltas. É bem? Está à vontade, viu? Tem para aí 13 anos. E este pen é o nosso amigo Storyteller. A motinha está no orquestrar. Onde é este? E o baterista também conhece, mas eu depois explico. Muito bem. Então, como os outros ouvintes saberão, e aqui o Zé Seguin também sabe, gosto de retomar contactos antigos. Uhum. E isto serve de introdução à música que segue, porque tal como a resposta, vocês hoje vão ficar um bocado cheios. Porque a resposta ao Fernando Santana foi Fernando Santana. Resposta ao Onda Choque. Vai ser Onda Choque. Mas... Calma. Um dia... Dois dias... Eu fui a Coimbra. E cheguei lá, estava sol. Vim embora. Os Onda Choque. Ao bocado ouvimos uma versão de Europe. Agora é um... Olha, tu vais ouvir este e vais-me dizer se ele é rebelde. De propósito, ele já é dele. Não é aqui, é a seguir. É o Deixou e a Casa. Ser. É? Não é propósito? Não. Yes. Não me parece. Nostalgia, Onda Choque. Ah, e ele. Programa da rádio, então é mais especificamente no canal 2. Começou no dia. Achas que é falar essa distância do microfone? Começou no dia 7 de agosto de 2010 e acabou no final do ano desse mesmo ano. Agora podes continuar. Nostalgia, dizes tu? É. Onda Choque, a versão aqui do Zé Seguinho foi dos de Europol, Europol, tu quiseres? Está bem. A minha é dos Sons Island, Runaway Train, que já foi trazida aqui com o Zé Seguinho, diziam, agora até acho que fui eu. Ah não, foste tu por causa do Miguel comigo. Ora, está a ver a minha cabeça. Olha, sabes uma coisa mentira? Deixa. Há conta disso, há dias de lembrar-me de ti, sabes? Porque... Soldado. Porque há dias de lembrar-me de ti, porque deu essa música na VH1 e depois dizia, se é, em inglês, se és uma dessas crianças, please... Sim, sim, eu fui eu que te contei isso. Não foste nada, fui eu. Até no próprio programa eu vi e disse, já me lembras, eu lembro de falarmos disso. Não, é isso, não aparecia o número. Ah, e o número? Mas eu falei-te nisso. Mas na VH1 apareceu, não aparecia... Ah, mas isso já foi há 20 anos. Não é isso, mas eu quando vi, há pouco tempo na VH1... Como é que sabes que apareceu o número? Já dizia-se em... Não, dizia mesmo a pessoa, é uma voz. Ah, é uma voz? Em inglês. Se é ou conheço uma dessas crianças, já não sei como é que é uma cara de cor. Please call your number. Já não sim, sei como é uma coisa assim. Pronto. Versão dos Runaway, do Songs Island, Runaway Train, que se chama Comboio Sem Volta. Porquê? Porque eu fui de comboio até a casa do Zé Seguinho hoje. Mas o motivo principal é que, além de eu gostar de comboios, é que esta música está de imediato associada, não só na minha cabeça, mas na cabeça de muitos dos membros dessa altura, à minha turma do 12º ano, que ainda hoje falei... Estás a ver o que eu estou a dizer? Que não, boio... do 12º ano, que ainda hoje falei nessa turma, o último ano de secundário, portanto, isto é... Esta é que está a cantar, vai entrar na superior, se é o superior de artes, não sei se está a cantar. Tem jeito. Tem? Tem jeito ou tem jeito ou não tem? De voz tem. Pois. É, para isso que ela quer, é bacana. Para cantar nem por isso, mas... Mas voz tem, mexe ali na voz, nas cordas vocais, que é um espetáculo. De imediato, associei ao 12º ano porque, na altura, uma das alunas dessa turma ouvia, até colocou nos fotoblogs, não era? Bom tempo! uma imagem, que até fui eu que tirei. Ela, ou ela que tirou a mim. Foi as duas coisas. a despedir-se da escola, olhar assim para a escola para trás, como quem diz, já ficaste para trás. Uma imagem simples de Simon. Desafio. Quem canta, homem ou mulher e idade? Mulher. Anos 13, 14. Tem menos. Pô, mas eu ouvi na voz dela, não é associado. Tem menos, pouco menos. Até pai 12. Agora, ela meteu esse poema. Aliás, foi quando eu conheci a música do Deixa-me Ser Zona Shock. Nem conheci o Runaway Train. E a partir daí é aquela coisa quando ouves uma música, associas logo alguém a alguma coisa. Neste caso é ao fim do 12º. E vamos ouvir por causa disso. Por causa da nostalgia, regressar tempo secundário. Nostalgia é um programa que começou no dia 7 de agosto no canal 2 da Rádio Antena Web. Aliás, um dos programas de raiz que acabou precisamente no dia X de dezembro de 2010. Já não me recordo. Recordação do ensino secundário, reparem neste fade out. Recordação neste ensino, do ensino secundário. Associação de imediato ao 12º ano, bons tempos esse, 1942-43, em plena Guerra Mundial, ouvíamos as ondas só. Cá está, guerra, choque. Em plena Guerra Mundial, os antecessores bisavós do bisavós de Onda Shock vão cantar Comboio Sem Volta. Olha este final. Vais-te embora, estás de partida, num comboio sem volta, só ida. Eu correndo para te alcançar, mas sem conseguir lá chegar. Num comboio sem volta, só ida. Num comboio, comboio sem vida. Um comboio estranho, estrangeiro, afundando-se no Vai lá, epa! Para, para nos ferir. Está aqui o mão. Hã? Agora o técnico já vai dormir. Estava a pensar em duas coisas. Estava a pensar no Auf dem, alemão. Auf dem. Ah, eu lembro da nossa piada na altura. Auf dem. Ia pensar também no Auf dem. Aí não é tanto. Mas também dá, pronto. É mais próximo. Então o Kim Barreiros também no bacalhau com natas. Sozinho diz bacalhau com natas. O Cor acrescenta-lhe um S. S onde? Um C neste caso. Natas. Tira o T e põe o C. Ah, também. Por isso também não tem muito a ver, mas eles fazem lá na mesma, portanto. Pronto. Terceira, ou melhor, esta é a minha quarta escolha, porque eu decidi ficar com uma das duas escolhas, foi-me vingar da semana passada. Eu ainda morri nessa parte da gravação. Tu. Sim. Vamos ficar com Carlos Vives. Carlos... Que ele diz que é colombiano, que é espanhol, mas eu acho que é colombiano. Sim. Possivelmente. Bueno. Porquê que eu escolhi Carlos Vives? Em primeiro que tudo, porque eu já tinha aqui uma escolha repetida. Se não escolhi hoje o Carlos Vives. Eu escolhi mais a Diana Bastos com a Liberdade. Essa eu sei que já escolhi. Nasceu em Santa Marta, Magdalena, na Colômbia. Olha, faz anos amanhã. Ah, que agonia. Amanhã, domingo. Pois. 7 de agosto de 1961, 50 anos, é por causa disso. Carlos Bonafarte escolheu esta música para anunciar os 50 anos de Carlos Vives, que comemoram-se domingo, 7 de agosto. Exatamente, era a vez que... Vamos à música então, é esse o motivo. Não deixe cá o microfone, pá. Ah, pois. Lembra-se daquela aventura que tiveste? Então, depois foi avante. E o outro queria bater palmas e te copiar. Não era bater palmas, ah, era bater palmas. Falando lá do Carlos Vives. Olha, agora vamos a piano em condições. Fica mais rápido. Conheces? Conheço. Hanger Gypsy Dance. Eu conhecia por alto, mas assim ao pormenor não conhecia a música. Tocavas isto ao acordeão? Ah, nada. Do Carlos Vives, além de 50 anos. The Hungarian Gypsy Dance. não sei o que, Charles Dillman Phonograph Company. Isto é que é a Segunda Guerra Mundial em piano? Carlos Vives, amor, Charles Mabor. Carlos, fala do Carlos. Eu encontrei esta música ontem de madrugada. Por isso é que não estava no mail que já mandaste até outubro. E porquê é que encontraste? Diz-me. Estavas a falar com... Estava José Alberto Vidal. Carlos Alberto Vidal. Exatamente. Quando disse, olha, sabes que o Carlos Vives faz anos no dia 7? É. Oh, que engraçado. Não sabia. Dois Carlos a falar sobre outro Carlos. Conhece esta música? Mas não é nada estranho. Conheces. Tirando estas voltinhas todas. Não, o original também é assim. Conheces. Ouvintes, quem é? Se não responder, eu vou pôr pausa. Até alguém me responder. Não conheces? Fogo, a outra que ninguém conhece, tu conheces. Faz parte do homem. Acha que foi o maior êxito de 1973? Já estou a dizer o ano. Ainda não nasci. Que é a Marlon. Ah, mas já estava eu nos meus tempos de 48 anos. Eu sei lá quem era. Sabes. Dou-te até o início dos acordes. Se não, não vale. Não tem nada a ver com o cigano. Em espanhóis. Ah! Ah, quem é? Qual é a música? São os águias, qual é a música? Ah, Califórnia. Talvez são os dias. Mas não, eles têm aquelas voltas... Não nunca ouviste o solo inicial desta música? É assim. É o que ele estava a tocar. Quer dizer, melhor um bocado, mas é aquilo. Fala lá do Carlos Vives, ó. Senão tenho 1h52, como da outra vez. Não, acho que depois é um bocadinho mais baixo, então. Faz fade out. Já está. Pronto. Pronto, semi fade out. Já fiz. Pronto, então Carlos Vives. Bem, esta música estava eu na minha 19ª e última cassete de vídeo quando gravei esta música, que não fazia a minha ideia de quem é que era, mas há uma coisa que me veio à cabeça. Aliás, há duas. Primeiro, era a placa. Peraí, estavas a gravar na 19ª cassete de vídeo? Tu só descobriste a música ontem. Não, já não, eu não é descobrir, só reencontrei a música. Ah, então fala assim. E é assim, esta música tem muita história. Ora bem, há duas coisas que me saltam à vista nessa música. Bastante à vista. É mesmo à vista. Um, era a placa que aparecia no Sol Latino, que era o programa, um dos poucos programas que o Sol Música tinha, só dedicado à música latina. Era o Sol Latino. Que inicialmente dava às 8 da noite de domingo e depois repetia no sábado a seguir às 9 da noite, creio. Sabes, não sei se estás recordado que essa música tinha um especial. Especial? Às 10 da noite, aos sábados. Com um concerto. Especiais. Ei, vamos lá, não me faças chorar, pá! Não me faças chorar! Não me faças chorar, não só música! Só música! Não me lembro. Não? Lembro que havia uns especiais, havia concertos, era sábado às 10? Era. Então pronto, era isso. Era sábado às 10. E eu só não sei uma coisa, como é que eles todos os dias tinham uma entrevista? Isso é que eu não percebo. Era um bom canal. Era um ótimo canal, por acaso era. Melhor do que aquilo que muitos querem fazer crer. Porque o Só Música era um canal de música que falava sobre música. É como a MTV. Pois, precisamente. A MTV fez anos no dia 1, 30 anos. Uhum. Sabias? Sim. Nem falámos disso a semana passada. Eu esqueci. Ah, não falámos porque, pois, dia 1 só foi no sábado. Eu esqueci. No domingo. Esqueci. No domingo a MTV fez 30 anos. Dê-nos parabéns agora. Parabéns, MTV, parabéns. Vinha um artigo no... acho que foi no Público. Que estavam lá mesmo escrito na altura em que a MTV dava música. Hoje em dia a MTV modernizou-se, acompanhou os tempos dos mais jovens e já passa programas sobre adolescentes vestidos de noivas, não sei o quê. Pois, 30 anos, MTV, é mais velha que tu. É verdade. Já viste qual foi, sabes qual foi o primeiro clipe que passou na MTV? Vi. Eu acho que foi dos Blondie, não foi? Hã? sei. Razor Glass? Não. Ah, continua. Eu li, mas eu não lembro. Não dá para procurar. Ou será Video Killer Radio Star? Exatamente, foi essa. Video Killer Radio Star. Porque na altura pensava-se que a televisão, a música de televisão, ia acabar com a rádio. E que no geral a televisão ia acabar com a rádio. Nota-se. Nós estamos a gravar um programa para a televisão. Pois, precisamente. Pois. Ai, saraças. Saraças ou caraças? Deixa eu aproximar o microfone. Ah, saraças que imagino. Sim, estás a falar do Video Killer Radio Star. Pois, pois é, foi essa. 1 de agosto de 1991. Pois. Sabe qual foi a segunda? Não, sabes quem é que cantava o Video Killer Radio Star? The Buggles. Uh-huh. You Better Run, The Pat Benatar. She Won't Dance With Me, Rod Stewart. You Better You Bet, The Who. Posso continuar aqui até o número 6? Não. 205, as 205 primeiras músicas de que passaram na MTV. Que giro. A primeira que conheço assim melhor. Ao menos do vídeo que eu ando a ver isso. Não. Iron Maiden. Poxa, era todo rock na altura. Tens a lista das 205 músicas. Podes mandar. Ah, na Wikipedia, podes ver também. Tá bem. Cliff Richard, Dreaming. Sim, e depois? É bem. Voltam lá ao Carlos Vives. Carlos Vives, bom. Não analisaste o nome da música. Pois não. Mas já te digo. Bom. Quando eu disser. Não. Eu sei que é que é dera. Já disseste agora, estás a ver? Era só para as pessoas que fala mais uma coisa. Pronto. Ah, Blondie, Hour of Glass. Conheço. E então? Certain Hour of Glass. Exatamente, eu disse que era essa. Pois, mas essa foi da número 1 até a 76. Pois. Ainda vai quase a minha idade diferente. Mas é assim, pronto. Então, eu estava na minha 19ª e última cassete de vídeo. Quando gravei esta música, na altura, só a música tinha esse tal programa, o Sol Latino. Havia, acho que era a segunda, era o Sol Rock. A terceira era o Sol Indie, mas aquilo dava em horários diferentes. O Sol Indie e o Sol Rock, acho eu, dava às 11 da noite. O Sol Tecno, já não sei. Pronto, mas o Sol Latino dava às 8 da noite. Dava às 8 da noite de domingo. E deu esta música. E eu na altura achei bonita e gravei-a. Phil Collins in the Air Tonight. E o que me ficou na cabeça. Primeiro foi essa placa com o nome que o Sol Música tinha. Que era uma placa. Pronto, ou seja, a placa que o Sol Música tinha era primeiro. Onde apareceu o nome, não é? Aquilo que era vermelho e depois tinha as letras brancas à frente. E depois, isto é a imagem que eu tenho, se calhar havia algum formato naquilo que eu não sei. Mas na outra era, quando era o Sol Latino, era uma parte branca. Bravo! Era uma parte branca e depois tinha. Sim. Ah, e depois tinha, ou seja, a placa era assim enorme, quase de um lado do outro do ecrã. Vermelha com letras brancas. E o que é que contrastava com esse vermelho? O azul do próprio videoclipe. O videoclipe, pelo menos com azul, começava. E eu queria mesmo que tinha muito azul. E pronto, É a mesma do carro, o canal do campo. Ah. Fique sem. Faz. Fade aí. Sim. Oi? Não parei, não. Pronto. E então. Depois, mais tarde, eu peguei nas minhas cassetes de vídeo e comecei a pô-las a tocar no vídeo e a gravar para um leitor de cassetes. Mas como é que eu fazia? Ou seja, de áudio. Mas como é que eu fazia? Encostava o gravador portátil às colunas da televisão. E de vez em quando lá se ouviam das minhas cadelas. Um Carlito, vem comer! Que era o meu pai. Ou então a minha mãe, André, vai para a casa de banho! Bons tempos. Bons tempos, exatamente. Pronto, Era, mas aqui por acaso aquela música não se ouvia. Tava... Ha passado muito tempo, há um progresso e es que não compreendo a razão de tu silêncio. E es que não compreendo. Vamos lá. Pronto. Já ia perguntar que horas são, não podes dizer. São 6 menos 10 e aqui é 10 minutos indo ir para o ar. Ah, tá bem. Não percebeste nada, não tem nada a ver. Ah não? Sim, diz lá. Obrigado por pensar. Pronto, e então eu escolhi esta música do Carlos Vives, mesmo por. Não sei, porque assim. Depois eu passei essa música para a cassete de áudio, ficou com um som muito abafado, mas mesmo assim, como era a única referência que eu tinha a esta música, eu guardei-a, mas com a qualidade. Inclusive digitalizei-a depois, pai, no ano passado, há 2 anos. Entretanto, eu encontrei na internet a discografia do Carlos Vives. E tirei, como tirei de todos os cantores latinos, não é? E não sei porquê, mas aquele toque, aquelas... Sim, ele de facto, pensando bem, ele só podia ser colombiano. Porque o vallenato, quer vallenato, quer cumbias, são os géneros colombianos. E isto até é um vallenato, portanto. Pronto. E ele tinha muitas músicas desse género, mas eu nunca tinha encontrado. Esta música, andei lá pela discografia toda, eu não encontrei. Pronto. Que burro. Pessoalmente. E então, pronto. Por meríssimo acaso, precisamente num pack de vallenatos, encontrei esta música. Já viste? Ou já seja, mesmo. Ao fim de 6 anos de procura, eu procurei esta música desde que tive internet em 2005. Ao fim de 6 anos de procura. Deste internet em 2005. Quer dizer, estive em 2004, mas já foi no final de 2004. Ah, bem. Então foi em 2004. Tá bem. Olha, mas... estás a dar na televisão. Vai ser a janela de certeza. Normalmente, com isto já estou muito feliz para ti. É com muita honra que é meu nome. É onde me focaste a nossa filha de células que me deste a minha pega. Mas ela pega agora. Será que vai já lá nem com força? É a única parte que eu gosto de ver das touradas, que para mim no geral é uma estupidez. Estarem a fazer espetáculo com animais e matar animais, claro. Pronto, e eu então escolhi a música do Carlos Vives porque no fundo foi uma maratona. Faz, foi daí. Ai, mãe! Que é para poder falar? Fogo, antes tu tinhas som e falavas na mesma. Mas estava a começar a fazer confusão. E tens que sentir o som da pega! Olé! São os palmas. Sim, continua. Pronto, e eu então fiz assim, foi uma maratona e foi mesmo por mera sorte que encontrei esta música. E eu fiquei super feliz também. Então trago esta música hoje. Mas foi muita história. Sabes que domingo não há esta semana e este mês não há esta semana, havia uma história gira para contar. O Henrique Iglesias, num concerto na segunda-feira, no domingo, disse que tinha o pênis mais pequeno do mundo. Viste isso? Não, estou a brincar. Eu olho para o que já vi por aí e para mim o meu pênis é o mais pequeno do mundo. Ele disse no concerto. E agora? E disse que foi para a cama para a primeira vez com uma rapariga aos 17 anos. Contou umas coisas. Eu. É verdade. Pronto, então vamos ouvir. Repara no fade-in. No fade-out. Fala aí. Vamos ouvir Carlos Vives. Após 18 minutos. Com que diera. Que diera por mirarte outra vez. Que diera por mirarte outra vez. Queres ver-me outra vez? Nunca viste? Fade out. Ha pasado mucho tiempo aquí en progreso y es que yo no comprendo la razón de tu silencio. repare neste feirinho. Agora já não é música, como se aperceberam. Agora a música é outra, é mais um filme de terror que outra coisa. Uruguai Camarões, 7 minutos e 30 segundos, já está 0-0, fantástico. Quem marcou o primeiro 0? Não sei, mas sei que foi um gol verdadeiramente fantástico. Ora bom, então tu pões para aí a falar do Carlos Vivas e Móveis e essa coisa toda. Não vou responder a Carlos Vivas, porque senão era só respostas do mesmo artista e as pessoas nunca mais ouviam isto, não é? As duas pessoas vão ouvir isto, a minha mãe e a tua. Vamos... A nossa assistente. Vamos da Colômbia até à Venezuela. Vamos ouvir o Chávez. Estás muito longe do microfone. Vamos ouvir o Hugo Chávez. Está quase a morrer esse. Não, quer dizer, é a letra. Tem cancro, não tem cancro. Espera, não esqueças aqui do CD de Britney Spears, é? Miquel Erantxun Acosta, nascido a 23 de fevereiro de 1965 em Caracas. Por isso é que eu cá disse, ó, caraças. Capital, foi mesmo por causa disso. Capital da Venezuela. Quer dizer, até foi mais caraças, não foi caraças. Porquê é que vamos ouvi-lo? Diz lá. Porque não tocou mais nenhum. Não, não é isso. Ouvi o espanhol na música. Lembrei-me dos Trovadores Aprendizes, pá! Ah, pá! Não, cá estávamos a ouvir dois deles. Mas para o homem. Já há muito tempo não escolhi uma dos Trovadores, não é verdade? É verdade, então pá. Vou escolher hoje, que é para voltarmos aos nossos tempos de infância. Ah, pá! Isto reporta-me aos meus tempos de infância. Ora, porquê? Não é só por ser os Trovadores, já falei aqui, que é o meu grupo preferido e como já teve familiares, ainda tenho um gosto, Facebook, gosto, livro das caras. Eu gosto do grupo e tal, e canto quase todas as minhas músicas preferidas, e é a minha referência de infância musical. Referência musical de infância. Mas esta ainda tem um acréscimo. Uma ocasião, faz aí uma música de... Vou contar uma história alegre. Uma ocasião, estavam os trovadores a tocar no antigo Cais de Gaia, que não é o atual Cais de Gaia, quando na altura ainda havia lá um posto da APDL, a Administração do Porto de Ouro em Leixões. Numa das esplanadas, os trovadores aprendizes interpretavam uma música de Miquel Erantxun, e isto em pleno mês de agosto, creio eu, ou julho. Por aí. Aparecem umas turistas, espanholas, venezuelanas, bolivianas, argentinas, quem sabe, falavam castelhano, espanhol, e elas passaram, ouviram a música, e o que fizeram? Não se limitaram, além de conhecerem, claro, não se limitaram a ouvir. Foram para a beira do meu primo, Bigodes, ou de Calmas, e então foram para lá cantar para a beira dele, e fizeram elas mais a festa, cantaram mais elas do que ele, durante a música. Essas são as coisas de concertos lá em direto, ao vivo, em plena rua, num passeio. Os raparigas passaram e ficaram lá, e pronto, já foram os artistas durante 5 minutos, durante uma música de Miquel Erantxun. Miquel Erantxun Acosta, do seu primeiro álbum, lançado em 1992, chamado Naufrágios. O tema que se sacava, aliás, foi o primeiro single, creio eu, de Miquel Erantxun, chama-se Ao Minuto de Ti. Aliás, é a faixa número 1, portanto, é a música de estreia de Miquel Erantxun, e é o primeiro single. Sabes como é que eu estou a falar? Além disso, o início desta música deu origem a uma outra que tu já ouviste. Também foi a única pessoa que já ouviu. Foi não, mas foi o Diego. Deu origem a um original. Deu origem a um original meu. Uma das músicas mais recentes. Hã? Não, a música não é igual. Só conheço, se eu não falasse, nem sequer depois associado. Então, o Naufrágio foi lançado 19 de outubro de 1992. A gravação é onde? Na grande cidade de Londres, England. Rock espanhol, vamos ouvir para fechar. Rock em espanhol, vindo da Venezuela, de Inglaterra. Miquel Erantxun vai cantar Há um Minuto de Ti, numa emissão que teve como músicas a escolha número 1 de Zé Seguinho. Foi de Fernando Santana, chamada Ana. Já acabou a história há muito tempo, mas sabem. Talvez ele respondeu com Fernando Santana e quero lá saber que falem. Quando eu paro, tens de fazer mais alto que as introduções. Depois tivemos Onda Choque, segunda escolha de Zé Seguinho. com a contagem final. Depois do intervalo, tivemos novamente Zé Ceguinho a escolher onde o Choque e Comboio sem volta. A quarta escolha de Zé Ceguinho. Então, hoje foi o Carlos Gibes com Que Dera. O que é? Que Dera. E a escolha final de hoje, com esta banda sonora fantástica interpretada pela banda lusa, vamos ouvir Micaela Rechum a Um Minuto de Ti. Eu despeço-me por hoje, amigos ouvintes, obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Voltaremos no próximo sábado, dia 13 de agosto. Isto depois de eu e o Carlos curarmos algumas ressacas e bebedeiras do Festival Sudoeste. Sim, porque a gente ainda vai lá, para o ano. Então, fiquem então com o resto da banda sonora e eu despeço-me até à próxima semana. Muito obrigado. Volveré a por ti antes que me eches de menos. Dejaste vías muertas tendidas al pasar. Nunca te he esperado tanto a un minuto de ti. Voy detrás de ti a un minuto de ti seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene conmigo. Estoy estancado en tu reflejo, solamente de ti, gota a gota, solamente de ti, veneno y sed. Yeah. Solo hasta alumbrar. Puedo perder, me atrevo, cuento un paso más. Nah, no soy como tú. Detrás de ti, a un minuto de ti, seguiré. Voy a braceo en espiral, me vuelvo a repetir. Salto, planeo en derredor. Soy como tú, yeah. Solo hasta alumbrar. Nah. ¿Qué puedo perder? Me atrevo, cuento un paso más. Nah. No soy como tú.